Cinema Falado, dicas e comentários sobre o mundo do cinema com Luciano Ramos. De segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Rádio Cultura FM, 103,3. Exclusivamente o melhor. Rádio Metrópolis. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Cultura FM de São Paulo, na Água Branca, Zona Oeste, às 10h01. Inezita Barroso é quase um mito da música caipira brasileira. Ela apresenta desde os anos 80 na TV Cultura o programa Viola, Minha Viola, e a sua trajetória de vida é um motivo de admiração, de causos, de histórias que são contadas e que foram reunidas agora no livro Inezita Barroso, Rainha da Música Caipira, que será lançado hoje, a partir das 7h30 da noite, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. O livro é narrado em primeira pessoa pela Inezita, mas o texto final foi assinado pelo jornalista Carlos Eduardo Oliveira, que está na linha conosco e que vai falar um pouco desse relato, dessa trajetória de vida. Bom dia, Carlos Eduardo, bem-vindo ao programa. Bom dia, Fábio, obrigado. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes, obrigado pelo contato. Então, você esteve em contato com a Inezita, esteve em contato próximo com toda essa narrativa da vida da Inezita. Se você tivesse que resumir a sensação, a percepção que você tem dessa artista, o que você diria? Mais do que tudo, eu costumo dizer que é um livro de fã, então essa sensação era sempre de fascínio, né? De descoberta de histórias saborosíssimas dela que não contadas ainda, né? Aliás, histórias saborosas não faltam na trajetória da Inezita. Se você tivesse que escolher uma dessas histórias para dizer, olha, essa história é fantástica, qual seria? O fato dela ter sucateado vários carros, nem um, nem dois, mas alguns carros, depois de viagens que, você imagina as estradas naquela época, nos anos 50, e ela ia de carro dirigindo daqui para o Pará ou até para o Rio Grande do Sul, cruzando o país inteiro, eu acho que isso mostra bastante, né, a inquietude artística dela. Eu acho que isso, eu acho bem significativo, né? Refletindo sobre a Inezita, você acredita que ela é como uma sobrevivente de um outro Brasil que quase desaparece, uma raiz da nossa cultura? Porque a impressão que dá é essa, que Inezita traz a herança de uma cultura brasileira que se recusa a se diluir no universo global. Você tem essa impressão também? Fábio, eu diria que ela muito dignamente dá representatividade, dá cara para essa turma invisível, né, que são os artistas da verdadeira música caipira, né, da moda de viola, de raiz, né, música caipira de raiz, e que é um mercado bom. Esses artistas conseguem viver, eles fazem shows, eles têm carreira profícua, mas eles não aparecem, né? O Brasil é um país grande, eles conseguem mercado, existe um mercado autogerido, né, para muita gente desses artistas, conseguem ter uma carreira digna, mas não aparece, né? Então acho que ela sintetiza tudo isso. A gente está acostumado a ver ela no Viola, Minha Viola, dando cara, né, para essa turma que é meio invisível, né? Eu acho que é isso que você falou mesmo. É o trabalho cultural dessa mulher incrível, dessa artista Inezita Barroso, agora resumido, sintetizado nesse livro, Inezita Barroso, Rainha da Música Caipira, sendo lançado hoje, dia 6, a partir das 7h30 da noite, com a presença, então, da Inezita Barroso, com a presença do jornalista Carlos Eduardo Oliveira, que fechou o texto final. Carlos Eduardo, muito obrigado pela entrevista e eu desejo, sinceramente, que o livro seja muito lido e que seja um sucesso para você e para a Inezita Barroso. Abraço, Fábio. Obrigado a você e todos os ouvintes. Então, esse foi o Carlos Eduardo Oliveira, o autor deste livro, Inesita Barroso, Rainha da Música Caipira, lançamento hoje. Nós seguimos às 10 horas e 5 minutos com Benjamin Britten e as suas três valsas. Thank you. Ouviremos a leitura do pianista Stephen Haug para as três valsas de Benjamin Britten. Obras do fotógrafo americano Paul Strand, que foi um dos responsáveis pela consolidação da fotografia como arte no século XX, poderão ser vistas a partir de hoje numa exposição da Biblioteca Mário de Andrade, no centro da cidade. A mostra reúne 20 fotogravuras que integram The Mexican Portfolio, uma edição de 1940 dos trabalhos realizados por Strand durante a sua estadia no México. A exposição das fotogravuras de Paul Strand será aberta hoje, às 7 da noite, na Biblioteca Mário de Andrade, ali na Rua da Consolação 94, praticamente na esquina com a Avenida São Luís e pertinho do metrô República. A visitação é gratuita. Sigamos com Léo Delibes. Do seu balé Silvia, ouviremos O Cortejo de Baco. Thank you. a Orquestra Nova Filarmonia, conduzida por Sir Charles McCarras, no Cortejo de Baco, do Balé Silvia, de Léo Delibes. E na sequência teremos uma peça de Juan Crisóstomo de Arriaga, esse compositor espanhol do século XIX, que viveu pouquíssimo, não chegou a completar 20 anos, uns 10 dias antes de completar 20 anos, em 1826, ele veio a falecer. Mas as suas poucas peças permaneceram e ouviremos uma delas, a abertura pastoral de Los Esclavos Felices. ouvimos com Le Concert des Nations, com a direção de Jordi Savall, a abertura pastoral de Los Esclavos Felices, obra de Juan Crisóstomo de Arriaga, também conhecido como o Mozart espanhol, porque, a exemplo do gênio de Salzburg, foi uma criança prodígio e morreu muito jovem em 1826. São 10 horas e 28 minutos. E na próxima meia hora, 9 novidades são os lançamentos da semana nas telas dos cinemas. A estreia paulistana da coreografia The Seasons, criada por Edward Locke para São Paulo Companhia de Dança. E daqui a pouco, o reencontro dos músicos e performers do Grupo Lune, depois de quase 3 décadas. O tempo passa velocíssimo, como nosso intervalo, e voltamos já. Rádio Metrópolis. Encontro com o Maestro. Programa com João Maurício Galindo. Segunda, às 10 da noite, com reapresentação aos domingos, às 10 da manhã, aqui na Cultura FM. O Prazer da Música, com Marcelo Jafé. Venha desfrutar de boa música e de suas histórias. No programa desta semana, um genial violinista italiano interpreta obras de outro genial violinista italiano. Você não pode perder. O Prazer da Música, com Marcelo Jafé. Toda sexta, às 22 horas, com reapresentação aos sábados, às 11 da manhã. Aqui pela Cultura FM. Ari Barroso, interpretado pelo próprio Ari Barroso. Este é o tema de Um Pouquinho de Brasil desta semana. Um Pouquinho de Brasil. Ari Barroso, suas músicas, suas histórias. Um programa de Omar Jubran. Todo sábado, à 1 da tarde, na Cultura FM. Cultura FM, 103,3. Rádio Metrópolis. Falamos ao vivo dos estúdios da Cultura FM de São Paulo, aqui na Água Branca. São 10 horas e 31 minutos, é hora de conhecermos as novidades da Sétima Arte para a semana. São 9 e estão todas na ponta da língua de Luciano Ramos, que nos traz o Cinema Falado. Cinema Falado, com Luciano Ramos. Esta é mais uma semana com exagero de lançamentos. 9 estreias, para ser exato. Acontece que um blockbuster americano e uma comédia nacional ocupam a maior parte dos espaços. Por outro lado, outros 3 filmes brasileiros culturalmente empenhados ficam espremidos em apenas um cinema, alguns deles em um único horário semanal. O que você vai fazer com isso? I'm gonna give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Our game was mask up. Like the rest of us. Por sorte, esse blockbuster americano é um filme excelente, que muita gente já considera o melhor do ano. Trata-se de Interestelar, um espetáculo de ficção científica dirigido por Christopher Nolan, responsável pelo sucesso dos últimos títulos do Batman. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Ganhador do Oscar por Clube de Compras de Dallas, o ator Matthew McConaughey é um piloto espacial encarregado de encontrar outro planeta para ser o futuro lar dos terrestres. Uma viagem extraordinária do francês Jean-Pierre Jeunet conta a deliciosa história de um menino prodígio que está para a ciência, assim como Mozart estava para a música. Morador de Montana, o garoto atravessa os Estados Unidos de carona para receber um prêmio em Washington. Why did you start taking pictures of war? Com Juliette Binoche, a bem montada produção sueca e norueguesa Mil Vezes Boa Noite, mostra o drama de uma fotógrafa de guerra, cujo marido obriga a escolher entre a profissão e a família. A Mansão Mágica é um desenho animado belga bem razoável, sobre um gato perdido na cidade, que é adotado por um velho mágico, em cuja casa brinquedos e animais podem falar. November Man, um espião nunca morre, é uma aventura de espionagem classe C, com Pierce Brosnan. E tem mais alguns filmes brasileiros. Ainda ontem, a gente estava discutindo as obras da casa, do sítio, o colégio das crianças. De quem foi a culpa? Mão na Luva, um drama dirigido pelos competentes José Jofili e Roberto Bontempo. Vamos arrumar alguma coisa que eu seja boa de fazer. Come, adoro. Apneia, drama de Maurício Essa, com Marisol Ribeiro. Quando é que o senhor acha que eu posso, que eu devo, como é que... E Uma Passagem para Mário, um belo documentário do pernambucano Eric Lawrence. E finalmente, Made in China, é uma comédia global com Regina Casé no papel de uma comerciante daquela área mercantil carioca, conhecida como Sahara. Vem cá, quanto é que tá isso aí? R$1,99. Que absurdo! Muito caro. Não, barato demais. Parece que a grande atração do filme é o próprio Sahara, totalmente construído em estúdio. Tchau. Ih, gente, que chinês sem educação. Nome? Tchau. Então, tchau, seu tchau. Cinema Falado, com Luciano Ramos. 10:35, e nós falamos outro dia aqui do compositor, violonista e violinista italiano Francesco Molino, nascido em 1775 e que viveu até 1847, esteve na Espanha, enfim, trafegou pela Europa mostrando as suas obras e o seu método para o violão. Dos seus Tre Duetti, isto é, Três Duetos, opus 16, ouviremos o segundo e dele o segundo movimento, Rondó. Thank you. tivemos as leituras de Emmanuel Parrot na flauta e de Christian Rivet ao violão para este rondó do segundo dos tre duetti, os três duetos, opus 16 de Francesco Molino. Estreia paulistana importante no mundo da dança. O coreógrafo canadense Edward Locke, um dos fundadores da famosa companhia La La La Human Steps, criou pela primeira vez um trabalho no Brasil. A obra será apresentada aqui na cidade, já foi em Campinas, mas será apresentada aqui na cidade a partir de hoje pelos bailarinos da São Paulo Companhia de Dança. O título da coreografia é The Seasons. E além dela, a companhia também vai apresentar Peekaboo, de Marco Goeck, e Gnawa, de Nacho Duarte. Quem comentou para nós essas coreografias foi a diretora da São Paulo Companhia de Dança, Inês Bogéa. Bom dia. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a temporada que estaremos em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. Na primeira semana, nós temos três obras. Duas criações originais para a companhia. Uma é The Season, do Edward Locke, que foi, estreou esse ano, e é uma obra que fala da memória, principalmente levando em conta a memória corporal das nossas vivências, uma memória baseada na história da dança, onde as bailarinas estão de ponta e lembram o balé clássico, mas dialogando com o contemporâneo, e uma memória ligada à música de As Quatro Estações de Vivaldi, que foi relida por Gavin Bryars. Então é uma obra que vai ter música ao vivo e coloca na cena várias camadas de arte para que a plateia escolha com que arte quer dialogar através do movimento da dança. Temos também Peekaboo, outra obra criada para a companhia por Marco Goeck. É uma obra que fala de revelar e esconder, que traz muita presença do contraste, do claro e do escuro, e comenta esse nome, quer dizer, essa brincadeira de achou, né, brasileira, que você esconde o rosto e aparece, que as crianças adoram fazer infinitamente, e o coreógrafo usa essa brincadeira para revelar e ocultar também os corpos escondidos atrás de um chapéu que lembra Londres do século XX e também lembra Charles Chaplin. E a terceira obra da noite é Gnawa, uma obra ritualística que fala da relação do homem com a natureza. Nas próximas semanas, nós temos repertórios variados que vão do clássico ao contemporâneo. Bom, essa é a Inês Bogéa falando aqui para o Rádio Metrópolis, falando das apresentações da São Paulo Companhia de Dança que ela dirige, que começa a temporada hoje, quinta-feira, às 9 horas da noite, no Teatro Sérgio Cardoso, ali na rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista. Essas três coreografias às quais a Inês se referia vão ser apresentadas hoje, de hoje a domingo, né? Hoje às 9 da noite, amanhã às 9:30, no sábado, novamente às 9 e no domingo às 6 da tarde. O preço está convidativo, R$25, preço camarada. Teatro Sérgio Cardoso, São Paulo, Companhia de Dança. Nós seguimos agora com uma peça de Franz Joseph Haydn, o quarto movimento, Menuetto Trio, do seu Divertissement número 4 em Sol Maior. Ouvimos os solistas de Hamburgo, conduzidos por Emil Klein, na interpretação desta partitura de Franz Joseph Haydn, o quarto movimento, Menuetto Trio, deste divertissement, desse divertimento número 4 em Sol Maior. E já que falamos em divertimento agora, às 10 horas e 48 minutos, ouçamos outro divertimento, o divertimento para cordas de Bela Bartok. Selecionamos o primeiro movimento, Allegro non troppo. Thank you. Ouvimos a orquestra de câmara Liszt Ferencz de Budapeste, conduzida por Janos Rolla, neste primeiro movimento alegro non troppo do divertimento para cordas de Béla Bartók, às 10 horas e 57 minutos. E na próxima meia hora, os músicos e performers do grupo Luni se reencontram num show único, quase 3 décadas depois. E daqui a pouco, os concertos da OSESP da semana e as peças de Johann Sebastian Bach pelos solistas da orquestra. São os clássicos que ficam, podemos dizer, neste momento, logo antes do intervalo. E olha, nós voltamos num átimo. Rádio Metrópolis. Grande Concerto com Diogo Pacheco. Toda semana o maestro expõe seu ponto de vista sobre a música. Grande Concerto com Diogo Pacheco. Domingo, ao meio-dia. Ágil, participativo e focado nos interesses da população. Jornal da Cultura, primeira edição. De segunda a sexta, meio-dia, na TV Cultura. Fim de tarde, com o maestro Júlio Medalha. De segunda a sexta, sempre às 5 da tarde. Aqui, na Cultura FM. De segunda a sexta, De Volta para Casa, com Alexandre Machado e Gilson Monteiro. Política, economia, cultura e tudo o que acontece de mais importante. De Volta para Casa. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo o que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades no meu caminho. E para que tudo dê certo, se preparar é muito importante. Checar os instrumentos, passar o som, conhecer o palco. Você que vai fazer o Enem dias 8 e 9 de novembro tem que se preparar também. Conheça o local da prova com antecedência, não esqueça os documentos, seja pontual e lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Mais dicas em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Toda quinta às 10 da noite, com reapresentação no domingo às 8 da manhã. Rádio Cultura FM 103,3. Exclusivamente o melhor. Rádio Metrópolis. Aqui, estúdios da Cultura FM de São Paulo, na Água Branca, de onde falamos ao vivo e de onde chamamos agora o pesquisador Sérgio Casoy com suas histórias líricas, as histórias do mundo da ópera. É o momento de ouvirmos o Bravo. Na Cultura FM, Bravo. Com Sérgio Casoy. Continuamos hoje a ouvir algumas das composições contidas no álbum Aria Antique, compilação de áreas e canções do século XVII e XVIII, publicada por Alessandro Parisotti em 1885. Os bons professores de canto italiano têm, nesse álbum, um material perfeito para a iniciação dos seus estudantes, que, ao prepará-las, firmam vários aspectos da técnica, trabalhando principalmente a respiração e a expressividade. Estas áreas antigas são normalmente os primeiros números com os quais um jovem cantor iniciante se apresenta em público. Mas muitos dos grandes cantores da cena lírica, como vimos ontem e como veremos hoje, jamais abandonaram o álbum de Parisotti, incluindo suas áreas frequentemente em recitais. Um dos autores mais antigos incluídos na antologia de Parisotti é Giulio Caccini, membro do grupo de estudiosos que passou a história com o nome de Camerata Fiorentina e que inventou aquele novo gênero de teatro musical chamado ópera, da qual ele, Caccini, foi um dos primeiros compositores. Datada de 1614, vamos ouvir Tu cai le penne, amore, onde o cantor enamorado pede a Cupido, o deus do amor, que voe até a moça que ele ama, dizendo: você que tem penas ou asas, amor, e sabe abri-las para voar, vá até lá onde está o meu coração. Canta o barítono vêneto Renato Bruson. Renato Bruson, acompanhado pela Ria Sinfonietta de Berlim, em gravação de 1988, interpretou uma das mais antigas áreas contidas no álbum de Parisotti, Tu cai le penne, amore, datada de 1614, composição de Giulio Caccini e texto de Ottavio Rinuccini, que foi o primeiríssimo libretista de ópera da história. E agora uma curiosidade, uma das áreas mais estudadas, mais cantadas do álbum de Parisotti é Se Tu M'Ami, Se Você Me Ama, cuja autoria Parisotti atribuiu a Pergolesi, mas que na verdade, como os musicólogos descobriram após exaustivas pesquisas, foi composta pelo próprio Alessandro Parisotti. Se Tu M'Ami foi gravada muitas vezes por muitos cantores importantes e hoje Bravo traz para os nossos ouvintes uma gravação famosa que foi sempre um ícone para os colecionadores de discos de 78 rotações realizada com o soprano italiano Claudia Muccio. Soggetto, fulgidemente a t'ingannar, pastorello. Se Tu Mami, composição de Alessandro Parisotti, cuja autoria ele, provavelmente por brincadeira, atribuiu a Pergolesi, na voz da legendária Claudia Muccio, em uma de suas últimas gravações, realizada em 1935, meses antes do seu falecimento. A você que sempre nos acompanha, nosso abraço e até amanhã, com mais um programa Bravo aqui na sua Cultura FM. Bravo. Com Sérgio Cazói, Cultura FM. Onze horas e nove minutos aqui nos estúdios da Cultura FM de São Paulo. Eu sou a melhor, eu sou e sei que sou. No que não vem ao caso, é uma coisa anterior. Por exemplo, eu tô aqui. Eu sou melhor. Eu sou melhor que vocês. Não tem como não saber. Pra mim é óbvio. Só pode ser. Eu só posso ser a melhor. Bom, muita gente lembra desse som de uma das bandas icônicas dos anos 80, o Lune. Estamos ouvindo a Marisa Hort acompanhando. Ela era a voz de frente, acompanhada pelos restantes membros, integrantes, componentes do Lune, cantando Eu Sou a Melhor, né? O Lune, enfim, esse grupo de jovens artistas que se reuniam naquela década de 1980 e que dariam muito o que falar nos anos e nas décadas a seguir. O Lune brilhou ali de um modo muito mais claro, esses artistas brilharam ali de um modo mais claro pela primeira vez. Eram Theo Werneck, Marisa Hort, Fernando Figueiredo, Natália Barros, Gilles Eduard, Lelena Inhaia, André Gordon, Kuki Stolarski, Fernando Bastos e Rubens Pfeffer. A banda terminou e deixou a sua lenda, mas a lenda não morreu. E amanhã, sexta-feira, está marcado um revival, o encontro de uma geração no palco e na plateia do auditório do Ibirapuera, porque o Lune voltou a se reunir e faz show com ingressos praticamente esgotados. E ainda com convidados muito especiais, amigos de geração, na verdade, os Mulheres Negras, ou seja, Maurício Pereira e Andréa Bujanra, a bailarina Renata Mello, a videomaker Ruth Slinger, a banda Fábrica Fagos, enfim. Na tentativa de dar a vocês uma ideia, eu falei com três integrantes da banda: Marisa Hort, Natália Barros e Theo Werneck. A seguir, trechos dessa tripla conversa. Começamos com Marisa Hort. Nessa sexta-feira, dia 7, o auditório do Ibirapuera vai tremer. Uma geração inteira vai se encontrar e uma nova geração que ainda não tinha ouvido o Grupo Lune ao vivo vai ter essa chance. O grupo, formado em 1986 por Marisa Hort, André Gordon, Natália Barros, Theo Werneck, Fernando Figueiredo, Fernando Bastos, Gilles Eduard, Lelena Inhaia, Rubens Pfeffer e Kuki Stolarski, se reúne novamente com ingressos praticamente esgotados. Na linha comigo agora a Marisa Hort. Oi Marisa, tudo bom? Tudo bom, Fábio? Obrigada. Então, conta, me diz o seguinte, como é que é a sensação de se encontrar novamente 30 anos depois, passados 30 anos? Fortíssima, né? Uma delícia. Porque a gente continua amigos, vários, outros um pouco mais afastados. Então, a gente, até pela natureza do nosso trabalho na época, a gente precisa restabelecer as relações, meio o clima que tínhamos. Então, inevitável que você acesse uma biblioteca aí de memórias que a gente nem sabia mais que tinha. E é emocionante, né? Automaticamente é emocionante pra gente. Quando você percebe que sabe decorar um refrão, um perfeito, sabe qual é a sua voz. E daí você lembra, todo mundo canta junto e toca em muitas notas aí da memória. Tá sendo muito legal. Eu lembro que o Lune costumava se apresentar em espaços, às vezes, bastante intimistas. E, na verdade, sim, vocês vão tocar com o auditório do Ibirapuera lotado. Poxa vida, mas você sabe que nós vamos ser no palco direto 10 músicos. Aí mais as participações, umas 15 pessoas, acho que a gente segura. É bastante gente barulhenta. Isso eu tenho certeza. É um bandão, assim, é uma ideia do coletivo mesmo. E a gente está muito feliz porque as participações são a Renata Mello, que é uma grande coreógrafa, bailarina, vai dançar e com projeções. E a gente tem a Ruth Slinger, que é uma videoartista pioneirérrima, que sempre foi nossa parceira, que é uma outra Lune, que também está fazendo obras para passar atrás. A gente vai usar o palco, aproveitar que estamos lá. Então a gente quer fazer projeções incríveis, tem vários DJs com a gente fazendo filme de animação especial. Muito legal. A gente mesmo fica impressionado, juro. É, e nossa, fervendo. Que coisa mais livre. É, e fervendo na internet esse show do Lune. Fervendo. Ah, que bata. É, que muito bom, legal. Que bom. Bom, depois desse que bom, eu pedi para Marisa Ott que chamasse outra charmosa garota do Lune, a cantora, compositora, agitadora de internet, poeta Natália Barros, que fala a seguir da repercussão que o show conseguiu nas redes sociais, que foi muito grande porque virou uma coisa viral. A gente está muito feliz porque realmente deu muita repercussão, né, esse trabalho da gente, até de pessoas que da época assistiram, né, estão felizes, como a gente está feliz de refazer, parece que algumas pessoas também estão felizes em rever, né. Facebook como uma linguagem também, né, essa coisa de ter a possibilidade de ter poesia, ter foto, ter informação junto, para mim também é uma coisa que me interessa, né, essa mistura de linguagens, que é uma coisa que já existe no Lune e existe também na minha maneira de trabalhar com as outras coisas. E quanto à questão da tecnologia, também nos possibilitou, inclusive, trabalhar com o André Gordon, que está morando nos Estados Unidos, e umas reuniões por Skype, produzir um clipe em cima de músicas que a gente estava compondo aqui, as distâncias, né? Ficaram. A gente conseguiu trabalhar com isso, através da tecnologia, isso sem dúvida. Bem, para completar esse bom papo, Theo Werneck ainda falou, claro, da amizade entre os artistas e deixou no ar, assim, uma frestinha aberta para, quem sabe, algum projeto futuro. O mais legal foi que a nossa amizade, né, o amor que juntou a gente de novo, entendeu? Parece meio piegas falar, mas na verdade é um puta amor pelo trabalho, pelo que a gente faz junto, por tudo que a gente criou, entendeu? E é tão frutífero que a gente tá até compondo coisa nova, entendeu? Vocês vão apresentar novas composições? Vai ter uma música nova. Do Lune. Do Lune. Está na meta de vocês eventualmente soltar mais um álbum, mais um CD, não sei. Cara, se aparecer, por que não? Né? A gente levantou esse repertório, eu por mim, esse trabalho não findou, pra mim ele continua. Se aparecer alguma oportunidade, inclusive se aparecerem mais oportunidades de shows, vamos fazer. O Lune tá aí pra trabalhar. Acho que a gente trabalhou esses 3 meses levantando esse repertório, tá? Estamos aí, pro que vier e aparecer. Bom, essa foi a minha conversa, um resumo da minha conversa rápido com esses 3 componentes do Lune. Eu devia ter falado com mais gente, claro, devia ter falado com a Lelena, devia ter falado com o Fernando Figueiredo, mas, enfim, não deu para falar com todos os componentes, muita gente, 10 músicos, além dos convidados especiais. Mas a coisa está fervendo, como eu disse, nas redes sociais. Amanhã, sexta-feira, dia 7, às 9 da noite, no auditório de Ibirapuera, o Lune estará se apresentando depois de quase 3 décadas. É ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, entrada pelo Portão 2 no parque. Ingressos ao convidativo valor de R$ 20, se é que ainda sobrou algum. Lune, então, se apresentando amanhã à noite. E nós seguimos aqui às 11h17 com La Mozza Donosa, que faz parte das 3 danças argentinas de Alberto Ginastera. Vamos ouvir uma versão para 2 violões e violino. com os irmãos Sérgio Odair Assad e Nádia Salerno Sonnenberg. Nos violões tivemos Sérgio e Odair Assad. No violino, Nádia Salerno Sonnenberg, neste arranjo para La Mozza Donosa, de Alberto Ginastera. E nós seguimos agora com a canção de Solveig, de Eduard Grieg. Thank you. Ouvimos a Orquestra Filarmônica de Berlim, conduzida por Herbert von Karajan, na canção de Solveig, de Edvard Grieg, às 11 horas e 28 minutos. E na próxima meia hora, os concertos da OSESP da semana com o maestro Stanislaus Skrovachevski e o pianista Lars Vogt. E as peças de Johann Sebastian Bach na série de recitais de câmara dos solistas da orquestra. É um momento muito bom da música erudita em São Paulo e também o momento do nosso intervalo. Mas voltamos no piscar dos olhos. Rádio Metrópolis. Sábado, 9 da noite, Espirais. As novas tendências da música clássica. Espirais, sábado, 9 da noite, aqui, pela Cultura FM. No Clube do Filme, mais um clássico do cinema que você só vê na tela da Cultura. Não perca, Suave é a Noite. Quinta, 10 da noite. Neste domingo, às 3 da tarde, em Teatro de Ópera, La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini. Com Plácido Domingo, Mara Zampieri, Juan Pons, Sergio Bertocchi e Nella Verri. Coro e Orquestra do Teatro alla Scala de Milão, sob a regência de Lauren Mazel. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Nas óperas de Puccini, a personagem central é sempre uma mulher. Uma mulher delicada, frágil, que precisa de compreensão, amparo e amor. E ele mesmo dizia que suas óperas eram de um poeta de pequenas coisas. La Fanciulla del West é tipicamente uma ópera dessas que apresenta a fragilidade de uma mulher que precisa ser compreendida. E a música de Puccini faz isso da maneira mais perfeita possível. La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini. Domingo às 3 da tarde, no Teatro de Ópera. Ari Barroso, interpretado pelo próprio Ari Barroso. Este é o tema de Um Pouquinho de Brasil desta semana. Um Pouquinho de Brasil. Ari Barroso, suas músicas, suas histórias. Um programa de Omar Jubran. Todo sábado, à 1 da tarde, na Cultura FM. Cultura FM, 103,3. Rádio Metrópolis. Estamos de novo aqui ao vivo, falando nos estúdios da Cultura FM de São Paulo, na Água Branca, Zona Oeste Paulistana. São 11 horas e 31 minutos. Nós seguimos com a valsa de Ivan Susanin, de Mikhail Glinka. Esta foi a Orquestra Sinfônica Acadêmica da antiga União Soviética, conduzida por Yevgeny Svetlanov, na interpretação da valsa de Ivan Suzanin, de Mikhail Glinka. A série de recitais solistas da UZESP traz nesta semana obras de Johann Sebastian Bach. O programa será composto pela Trio Sonata, número 3 em Ré menor, BWV 527, e pelas cantatas 54, 156 e 170. Vão se apresentar os violinistas Irina Kodin e Paulo Pascoal, os violistas Olga Vasilievich e Peter Pass, a violoncelista Marialbi Trisolio, o oboísta Peter Apps e no órgão Alessandro Santoro. As vozes serão das mezzo-sopranos Clarissa Cabral e Mariana Valença, que falou sobre o recital desta noite. Bom dia a todos, meu nome é Mariana Valença, eu sou cantora e vou falar um pouquinho sobre os concertos que vamos fazer aqui na Sala São Paulo. São concertos da série Solistas da UZESP, então a formação é sempre músicos da UZESP e cantores também aqui do coro da UZESP. E o repertório é só sobre obras de Johann Sebastian Bach. São quatro obras em diferentes formações, né? São duas cantatas, uma delas será cantada por mim e a outra pela cantora Clarissa Cabral. E as outras duas obras são instrumentais, com solo de oboé, né? Então isso dá uma dinâmica ao concerto, que acho que vai ficar bem interessante. Nós temos um trecho da Sinfonia da Cantata 156, que é uma daquelas joias da música que todo mundo conhece, uma melodia muito conhecida, e o repertório é muito rico. Estou bem animada, estamos todos muito animados para estes dois concertos da série Solista. E essa erudita animação da Mariana Valença e dos solistas da UZESP poderá ser ouvida hoje a partir das 7 da noite e no sábado às 15 para as 3, quer dizer, 14h45, na Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, com ingressos a R$54. E já que estamos falando da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela vai se apresentar de hoje a sábado na Sala São Paulo, claro, com regência do maestro ucraniano Stanislaw Skrovachevsky e a participação do pianista alemão Lars Vogt como solista convidado. O programa inclui a abertura trágica de Andrei Panufnik, o concerto número 27 para piano de Mozart e a sinfonia número 2, opus 73, de Brahms. Os concertos da UZESP desta semana acontecem de hoje até sábado, hoje amanhã às 9 horas da noite, no sábado às 4h30. O endereço, Praça Júlio Prestes 16. Ingressos entre R$ 36 e R$ 166. Seguimos agora com a clarineta de Michael Collins e o piano de Michael McHale. Vamos ouvir o segundo movimento Vivace da sonata em Ré maior de Sir Arnold Bax. Thank you. Ouvimos o Vivace da Sonata em Ré Maior de Arnold Bax, num registro de Michael Collins na clarineta e de Michael McHale ao piano. Seguimos com o segundo movimento saudoso do Concertino para sax alto e orquestra de Radamés Gnatali. Ouvimos Dale Underwood no sax alto e a Orquestra Sinfônica Paulista, conduzida por Dario Sotelo, no segundo movimento saudoso do Concertino de Radamés Gnatali para este instrumento e orquestra. São 11 horas e 50 minutos. Nós encerramos a nossa programação musical desta quinta-feira ouvindo a Balada da Donzela, que faz parte do Decameron Negro de Léo Brauer. Ouvimos a leitura de Eduardo Fernandes ao violão para A Balada da Donzela, do Decameron Negro, de Léo Brauer, às 11 horas e 56 minutos. E agora vamos a um rápido giro por eventos e atrações da cidade de São Paulo nessa quinta-feira. Começa hoje a primeira edição do Festival de Cultura Digital Art Futura, no espaço Art Air, na Vila Madalena. No Passo das Artes da Cidade Universitária, às 14h, começa a Feira Parte. A Biblioteca Mário de Andrade abre às 19h, exposição de fotografias de Paul Strand. No mesmo horário, os solistas da USESP tocam na Sala São Paulo com um repertório de obras de Johann Sebastian Bach. O jornalista Carlos Eduardo de Oliveira lança o livro Inesita Barroso, Rainha da Música Caipira, às 19h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com a presença da própria Inesita. Ainda às 19h30, a Casa das Rosas realiza o evento Poesia Music Club, com Adolar Marim. A USESP se apresenta hoje e amanhã, às 21h, sábado às 16h30, na Sala São Paulo, com regência do maestro Stanislaw Skrobaczewski e participação do pianista Lars Vogt. No mesmo horário, a São Paulo Companhia de Dança faz a estreia paulistana da coreografia Decisions, no Teatro Sérgio Cardoso. Também às 21h, o quinteto Vento em Madeira toca na Casa do Núcleo, em Pinheiros. E o nosso programa vai ficando por aqui, com trabalhos técnicos de Sibélio de Toledo, Walter Lima e Heitor Cosi. Apoio de produção de Jéssica Argola e Maiara Neves. Produção de Adriana Braga. Seleção musical de Viviana Morila. Apuração em notas de Danilo Dainese. Reportagens de Cirlei Ribeiro. A edição e a apresentação foram minhas, de Fábio Malavalha. Você fica a seguir com o Concerto do Meio-Dia. Tenham todos uma tarde muito agradável, relaxante, repousante, realmente alegre. E até amanhã. Rádio Metrópolis. Música de qualidade, arte e cultura. Com Fábio Malavoglia. Realização Cultura FM. Grande Concerto com Diogo Pacheco. Toda semana o maestro expõe seu ponto de vista sobre a música. Grande Concerto com Diogo Pacheco. Domingo, ao meio-dia. Ágil, participativo e focado nos interesses da população. Jornal da Cultura, primeira edição. De segunda a sexta, meio-dia, na TV Cultura. Fim de tarde, com o maestro Júlio Medalha. De segunda a sexta, sempre às 17h. Aqui, na Cultura FM. De segunda a sexta, De Volta para Casa, com Alexandre Machado e Gilson Monteiro. Política, economia, cultura e tudo o que acontece de mais importante. De Volta para Casa. De segunda a sexta, às 18h.